Vamos lá. Gravando, se chama Disco Arranhado. Vamos lá. ver mais um. A noite começou aqui. Eu quero só mais uma dose e um grito da Joplin pra apagar o som que essa lembrança traz. E o que ficou? A conta, o peso, o erro de nós dois. Agora eu quero é a garrafa e aumente o som, pois como eu disse, o nosso disco arranhou. Nossa vida já virou piada. A nossa vida já virou piada. Só não consigo rir. Pra mim é triste. Música foi feita para um poeta de BH, um poeta que tinha muita vida na poesia, mas pouca poesia na vida. Vamos lá, vamos aumentar a guitarra. Deixa anoitecer, quem sabe eu... assim o frio passa. Ou talvez pra mim é frio e basta. Esse não era o gesto daquele rapaz. Essa música fala sobre sexo. Lá fora a noite se desviou e a gente nem tentou parar. Nos meus olhos vontade, verdade, promessa. O mundo seguia a sua trilha e já nem dava pra notar. A vida resumiu-se às cores do meu quarto. Hoje eu quero tentar algo novo pra gente viver. Quero propor o real do que a gente quiser fazer. Vamos somar lembranças. Nós devemos saber que o amor é mais que um pouco. E nós já temos dois. Vamos viver a dois, é. Eu quero ver você sem ter o que falar, sem roupa, a noite como o caminho ideal pra nós. Eu quero ter você sem nada pra depois, é. Deixa guiar, sei pra onde a gente vai. O sol quase apareceu e o cansaço não bateu. É mais uma daquelas noites boas. Mas não quero só mais um e nem quero só bom. Vou rabiscar o que a gente escreveu. Eu quero algo novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar pra sempre, yeah. Eu quero ver você sem ter o que falar, sem roupa, a noite como o caminho ideal pra nós. Eu quero ver você sem nada pra depois, é. Me deixa guiar, sei pra onde a gente vai, só a gente vai. Essa se chama Polícia e Ladrão. Vamos lá. Eu sei que parece brincadeira, mas agora é pra valer. Você vai enfrentar os seus problemas. É hora de aprender. E esses seus gritos de desespero são consertos pra ninguém. A vida quase sempre é um dilema. E não vai adiantar correr. Posso perder pontos por passar perto do ponto. Passar por perto do ponto onde se passa o perigo. Longe do abrigo já não sei mais o que eu vou ser. E é um jogo de pique, esconde. Se pega, te mata, esconde. Socorro, só corre, corre. Socorro, não sei pra onde. E a vida passa e eu já nem sei mais o que é você. Tem medo de chegar e procurar. Diz onde foi parar aquela velha ideia de um tempo bom. De um tempo bom. Não vou me acovardar por você. Eu vou botar a cara na rua e que me peguem. Eu sei que parece brincadeira, mas agora é pra valer. Você vai enfrentar os seus problemas. É hora de aprender. E esses seus gritos de desespero são consertos pra ninguém. A vida quase sempre é um dilema. E não vai adiantar. Moço morre moço por morar perto do morro. Morar por perto do morro onde mora o perigo. E já sem amigos não há muita coisa a fazer. E é um jogo de alvo ao tiro. Se pego te mata, tiro de leve. Eu levo a leva e leve eu me retiro. Estou cansado de tanto ganhar o que perder. Sem ter onde chegar ou me procurar. Diz onde foi parar aquela velha ideia de um tempo bom. De um tempo bom. E a mim já não há o que esperar. A não ser aqueles que sempre me perseguem. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Essa música fala sobre a ressaca. Se chama Ancorar. Vamos lá. Alguém narre o mundo de outro modo e abrace até desapertar o peito. Retome o brilho, a vida desse quarto. Da madrugada alguém fale de um mundo em outros moldes. Entenda meu silêncio com um sorriso. Alguém apague a lua, que essa rua não tem graça. Essa lua hoje não passa de ilusão. Agora tanto faz, se algo ainda faz sentido. Ou sei lá, se a culpa ainda leva um ano. Pra que eu tenha outra chance, pra que eu tenha num instante algo pra tentar. Agora tanto faz, se algo ainda faz sentido. Ou sei lá, se a culpa ainda leva um ano. Valeu, galera. Essa é uma das nossas músicas de trabalho. É uma música muito especial pra mim, particularmente. Ela se chama Maurício. A gente vai tocar ela agora. Cacos vários narrando histórias, molhando o chão, no olho vivo e cansado e frágil, minha memória permite ou não, e saio à noite sem ninguém ao lado pra ficar calado e ver a madrugada desbotar. Eu caio fraco no primeiro trago e flagro a vida que se foi sem avisar. Vai ver, não era pra ser tão bonito. Tão correto, tão perfeito, mesmo tendo feito parte do meu riso. Ando sem saber é melhor, pior, ando sem saber o que é pra mim. No meu carro, vidro aberto à luz, o som ligado e até a solidão me ignora. Ser tão correto, tão perfeito, mesmo tendo feito parte do meu riso. Valeu. Urbana. Conta contas pra pagar. Tem entrevistas três na hora do salão. O filho vai ligar, não pegue a contramão. As aulas de francês, o relatório é bom. O banco vai fechar, mas um dia se foi, você não se lembrou. Eu sou mulher. Tem um jeito novo de andar, traz nos olhos a vontade de viver. Ela sabe bem aonde quer chegar e vai chegar. Ouvi dizer, amor, o tempo não mudou. Olhe pra nós e vê, é tudo tão assim. Deixa chover e pode pra mim, meu bem. É, há sempre aquela coisa que nos faz andar. Instante, nesse tom sou eu quem padece. O quarto pra arrumar, é hora do café. Visita vai chegar, panela no fogão. O pai tá no hospital, não deixe de trazer o livro do José, o disco do João. A vida se passou, você sequer pensou. Eu sou mulher. E ela tem um jeito novo de falar. A modernidade quer vê-la crescer. Ela sabe bem aonde quer chegar e vai chegar. Vou lhe dizer, amor, o tempo não mudou. Olhe pra nós e vê, é tudo tão assim. Deixa chover e pode gritar, pode gritar. Olhe pra nós e vê, é tudo tão assim. Deixa chover e pode gritar pra mim, meu bem. Agora vamos enxugar as lágrimas e voltar pra sacanagem, que é muito melhor. Eu quero oferecer essa música ao aniversariante da noite. Jureba! Eu não sei o que é viver. Fugi do ninho, tive o mundo em minhas mãos. Eu nunca chorei sozinho por perder uma paixão. Eu nunca quis ter carinho ao ver flores na estação. Eu sou assim. Acho que eu sempre fui eu. Nunca procurei saber. Passo o tempo reclamando o que não aconteceu. Entre máscaras e medos, o meu sonho se perdeu. Minha vida é uma novela de alguém que não sou eu. Eu sou assim, acho que eu não sei o que é viver. Eu sou assim, acho que sempre fui eu. Nunca procurei. Pai, filha, família, e não sei o que é o amor. Mas eu também não sei. Eu sou assim, acho que eu não sei o que é viver. Eu sou assim, acho que sempre fui eu. Nunca procurei mais. Queria uma salva de palmas para a volta do Edu para os palcos. Sérgio Ribeiro, esse fera rock and roll no contrabaixo. Na batera, quebrando tudo, meu querido amigo Thiago Fernandes. Eu sou Luan Nobá, galera. Esse foi meu disco arranhado. E agora nós vamos mandar condição para vocês. Vamos lá. Disparando na paisagem, vou em outra direção. Perco o passo, perco a linha que um dia eu segui. Vou lutando nessas margens por saber que foi em vão. Entregar de vez minha vida a alguém que não aqui. Mas não venha me dizer que foi só outra madrugada. Não queira me dizer, foi só mais uma madrugada. Não venha me dizer. Mais fácil é ver o que vai voltar. Eu não vi, nem pensei no que fiz sem pensar. E o preço por querer sempre mais é correr pra tentar encontrar o que não se perdeu. A verdade saudade distorcida que a distância em si criou. Meu coração ainda aperta quando escuto sua voz. Sinto tanto essa ferida, mas são coisas do amor. E essa dor que em mim desperta faz lembrar de tudo em nós. E hoje eu ia te dizer que foi só outra madrugada. Queria te dizer, foi só mais uma madrugada. Eu ia te dizer. Mais fácil é ver o que vai voltar. E eu não vi, pensei no que fiz sem pensar. E o preço por querer sempre mais é correr pra tentar encontrar o que não se perdeu. Fico no passado pra entender que andei errado e sofrer com essa decepção. Sofro com importantes coisas que não eram antes. Vou viver dessa decepção. Pra memória, pra entender o fim da história e saber qual era a condição. Corro pra memória, pra entender o fim da história e saber qual era a condição. Ó, galera, a gente preparou o repertório do show. Então nós vamos mandar o Não Sei O Que É Viver de novo, que é um hino contra a caretice. Acho que todo mundo concorda, né? BH é nosso! BH é nosso! Fugi do ninho, tive o mundo em minhas mãos. Eu nunca chorei sozinho por perder uma paixão. Eu nunca quis ter carinho ao ver flores na estação. Eu sou assim. Acho que eu não sei o que é viver. Eu sou assim. Acho que sempre fui eu. Nunca procurei saber. Passo o tempo reclamando o que não aconteceu. Entre máscaras e medos, o meu sonho se perdeu. Minha vida é uma novela de alguém que não sou eu. Eu sou assim, acho que eu não sei o que é. Eu sou assim, acho que sempre fui eu. Nunca procurei. Cobertor, meus amigos me adoram, não conhecem minha dor. Tive pai, filha, família, e não sei o que é o amor. Próxima, galera. Valeu.